Minha vida passa toda na minha frente, eu não vejo lampejos. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Quero um beijo. Café na cama, com suco de laranja e pão de queijo. Certamente isso é tudo que eu desejo. Certamente isso é tudo que eu protejo. A vida é uma passagem só de ida. Amigo, aproveite a viagem da sua vida. Dê as boas-vindas, chore as despedidas. Histórias repetidas, lembranças divertidas. Memórias corrompidas, crianças decididas. Inúmeros caminhos, uma única saída. Qual? Resposta individual. Então aproveite a vida, só não abuse do sal. A vida é como um livro ao vivo. Você é um personagem inofensivo. Até que invoque seu instinto primitivo, decisivo. É o seu comportamento, pensamento emotivo. Amigos e inimigos vão e vêm nesse trem, entre o vagão do mal e o vagão do bem. A vida segue seu destino, sem destino, até que alguém coloque em seu caminho algumas notas falsas. Não é vida, esquece, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. Não é vida, esquece, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. O que eu quero é o que eu sempre quis. E até tinha um lugar pra deitar e não lembrar das tretinhas. Papel e caneta preta pra anotar as letras. Me olhando o céu azul estrelado ao lado da minha gatinha. Minha missão é pequena e esse é o motivo. Das primeiras linhas do meu verso é só no diminutivo. Incentivo pra tá vivo nem exige muito empenho. Ultimaia quer sossego, nego, isso eu já tenho. Pra pegar mulher que é carro, grana e mansão eu não tenho. O que elas querem aqui é bem maior que tua ambição. Na vida eu ganho pouco, ajudo os outros, ainda sobra um troco. E por não querer nada em troca, há quem diga que eu sou louco. A vida passa de repente, então eu sou repentista. Se isso aqui é uma viagem, eu não vim pra ser turista. Antes de ser deportado igual quem vem de Cuba, eu saio dessa vida kit igual as memórias de Brás Cubas. Não é vida do jazz, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. Não é vida do jazz, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. Às vezes sou tão banana que me perco nos seus cachos. Eu mesmo me stalkeio só pra ver se eu me acho. É mais grave que baixo, talvez cê queira amar um cara igualzinho o Dé, mais fresco que beira-mar. Um peixe fora da água que vai direto pra rede. Me tranco dentro do quarto, escrevo em papéis de parede. Eu só brinco com as palavras, então não confunda. Sou um homem de postura, mesmo sendo corcunda. Minha mente é um armazém, meu mundo o armagedão. A rima é armazém que torna esse karma bom. A vida é uma viagem, estou a bordo, por isso abordo. Viver de acordo com meus sonhos quando acordo. Bem longe de ser Deus, mas quem botou fé viu que depois quer descobrir, acabei com o pé frio. Não é falta de assistência, é um impasse que dói. Ela quer um corpo gibi pra ver se nasce um herói. Na vibe do jazz, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. Na vibe do jazz, que essa te anestese. Destino conspire pelo que a família reze. Nem o César sabe o curso desse rio da vida. Então rio da vida e de tudo que acontece. Sonho com a vida de real, a Shakira e eu Shaquille. Pra uns a vida é curta, a minha é curta e compartilhe. Ela tem 7 vidas, como os dias da semana. Na epigringa, chamam de minha vidinha americana. Me contagia pela transmissão ao vivo. Eu tava num viver e com ela eu virei fugitivo. Rivais não pode errar, então não uso corretivo. Se a vida é cobra, canta, então a minha é coral. Nunca vivi Fernandes, mas já vive quase igual. Se isso é vida de inseto, eu tô na Disney, legal. Vida de gado, que é mignon com salada, azeite de oliva. No mar de preocupações, eu tô caçando água viva. Diz, bacon é vida, mas não é muito leve. De bem com a vida, igual Rio Negro. Até o leite é longa vida, então me diz pra que ser breve. Quem diz que a vida é louca não conhece minha ex. Você pode ver esse copo de duas formas. Ou o copo tá meio cheio, que é o jeito normal de se ver as coisas, um jeito um pouco otimista. Ou o copo meio vazio, que é o jeito que uma porcentagem um pouco menor das pessoas acham, porque elas são pessimistas e meio tristes. Ou esse copo é uma merda, e a sua vida também ao mesmo tempo.